Arte M Divulgações. O Moral de São Paulo. O quê? Será de novo? Quem é? Quem é? Será de novo? O que ela gosta mesmo é de paredão ligado. Cavalo, quarto de milha de selar no merivando. Tá nem aí pra carro importado. Prefiro meu chevette, meu jipe cheio de barro. Que ela gosta mesmo. Paredão ligado, cavalo, quarto de milha de selar no merivando. Tá nem aí pra carro importado. Prefiro meu chevette, meu jipe cheio de barro. Essa gata é boa, essa gata é foda. Bebendo e dançando, mas ela é demais. Mas essa gata é boa, essa gata é foda. Bebendo e dançando, mas ela é demais. Ela também é empurraria uma pra dinheiro. Ela gosta da pisada do vaqueiro. Lá tá nem aí, porra nenhuma pra dinheiro. O que ela gosta da pisada do vaqueiro. Ela tá nem aí, porra nenhuma pra dinheiro. O que ela gosta da pisada do vaqueiro. Lá tá nem aí, porra nenhuma pra dinheiro. O que ela gosta da pisada do vaqueiro. Sarói de novo. É pra beber, é pra dançar. Arte, puxa, meu vaqueiro, divulgações. Vai. Eita, Moral de São Paulo. O que ela gosta mesmo é de paredão ligado. Cavalo, quarto de milha de selar no merivando. Tá nem aí pra carro importado. Prefiro meu chevette, meu jipe cheio de barro. Que ela gosta mesmo. Paredão ligado, cavalo, quarto de milha de selar no merivando. Tá nem aí pra carro importado. Prefiro meu chevette, meu jipe cheio de barro. Essa gata é boa, essa gata é foda. Bebendo e dançando, mas ela é demais. Mas essa gata é boa, essa gata é foda. Bebendo e dançando, mas ela é demais. Ela tá nem aí, porra nenhuma pra dinheiro. Ela gosta da pisada do vaqueiro. Lá tá nem aí, porra nenhuma pra dinheiro. Porque ela gosta da pisada do vaqueiro. Ela tá nem aí, porra nenhuma pra dinheiro. Tá nem aí, porra nenhuma pra dinheiro. Porque ela gosta da pisada do vaqueiro. Chama, meu vaqueiro. Wellington Silva, joga pra cima.